Menino, vamos arrumar isso aí. Não é teu não, meu filho. Pode pra lá, viu? Corta, meu filho. A morte anda no mundo, destino mortal escuro, e procurando a criatura que espera a condenação. Quando ela encontra um cristão sem vontade de morrer, ele implora pra viver, mas ela ordena que não. Quando o corpo cai no chão, se abre a terra, ele come como uma boca com fome, mordendo a massa de um pão. Mordendo a massa de um pão. E anda no mundo espalhando ansiedade, angústia, medo, saudade, sem propaganda ou esparro. Sua goela tem pigarro e sua voz é muito rouca, e sua simpatia é pouca e o seu semblante é bizarro. E a vida é como um cigarro que o tempo amassa e machuca, e a morte fuma a bituca e apaga a brasa no barro. Apaga a brasa no barro. E anda no mundo na forma de um esqueleto, montando um cavalo preto, pulando cerca e cancela. Bota a cara na janela, entra sem ter permissão, fazendo a subtração dos nomes da lista dela. Com a risada amarela, é uma atriz enxerida, com presença garantida no fim de toda a novela. No fim de toda a novela. Disse a morte para a foice. Passei a vida matando, mas já estou me abusando. Vê se o tempo me matar. Porque já pude notar que em todo lugar que eu vou, o corpo já se matou antes mesmo de eu chegar. Quero me aposentar pra ganhar tranquilidade, deixando a humanidade matando no meu lugar. Matando no meu lugar. Não, meu filho.